teu amor nos libertou. Precioso sangue por nós derramou. Com Cristo agora vamos reinar diante do Pai pra sempre estar. Em breve Ele vem, num piscar de olhos vem, todo olho verá a minha sim. Glória e o poder para sempre.